cobrirá você com suas asas. Debaixo delas você ficará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá e defenderá. Você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos de dia ou de noite. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam em pleno dia. Ainda que 1.000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não irá sofrer dano algum. Você vai prestar atenção e notar que os maus é que são castigados. Porque você fez do Deus Altíssimo seu protetor e defensor, nenhum mal lhe acontecerá e nada de ruim atingirá a sua casa. Deus dará ordem aos seus anjos para que cuidem de você, o protejam e guardem em todos os momentos da sua vida. Eles vão segurá-lo pela mão, para que nem mesmo seus pés sejam machucados nas pedras. Com os pés, você esmagará leões e cobras, leões ferozes e cobras venenosas. Na sua angústia, estarei com ele e irei lhe mostrar a minha salvação. Deus diz: salvarei aqueles que me amam e protegerei os que me conhecem como Deus eterno. Quando me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei que sejam respeitados. Como recompensa, lhes darei uma vida longa e feliz, e a minha salvação. Cada dia, como se fosse o maior de todos os prêmios. E quem pode dar a partida são todos que têm harmonia pra gente cantar a canção do terceiro milênio. A gente tem muita esperança, devemos plantar a semente. Queremos colher o sorriso que tem nossa gente. Ninguém vai mudar nossa ideia. Eu sei que você vai sorrir. Por isso cantamos bem alto pro mundo ouvir. Bom dia. Os homens da terra, bom dia, irmão ou irmã, bom dia pra quem não faz guerra. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ó mãe natureza, bom dia, ó Pai Salvador, bom dia pra toda criança, pra toda pessoa que planta o amor. Da vida é a gente vencer cada dia como se fosse o maior de todos os prêmios.

É, aqui você pode ligar e participar comigo no 3013-2171. Você também acompanha aí a nossa programação pelo www.radiomonumental.com.br para todo o planeta e também através de nossos aplicativos que você baixa na Play Store para Android. E você pode ir lá no portal Radiosnet, baixar também o aplicativo e instalar aí no seu iPhone e acompanhar aí toda a nossa programação. Obrigado aí pela sua companhia, obrigado aí pela sua audiência. É a sua Manhã Sertaneja de segunda a sexta-feira, sempre às 6 da manhã. É isso aí, não perca a hora, 6:16, 6:16, e vamos de música aqui na Manhã Sertaneja. Bom dia. A rádio rádio que não sai do seu rádio. Monumental 1080. Aqui só toca sucesso. Toca sucesso. A rádio que todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Mais música no seu rádio. Monumental. Mais rádio. Mais rádio. Comece o seu dia com mais alegria. Manhã Sertaneja. É isso aí, a sua Manhã Sertaneja, 6 horas e 20 minutos, não perca a hora, 6 horas e 20 minutos aqui na sua, na nossa Monumental AM 1080. Bom dia. O sol se vai, a lua vem com seu clarão. Vejo estrelas iluminando a imensidão. Também vejo a velha estrada por onde passei, cavalgando vai meu pensamento, adentrando a passo lento no sertão que lá deixei. Minha alegria junto a você quero brindar. Na cidade, o caboclo da roça não pôde acostumar. Me perdoe, sertão querido, estou muito arrependido, pois aí é meu lugar. Vai, saudade, deixa meu coração sossegar. Aqui na cidade não tem a paz que eu tinha lá. Aqui na cidade não tem a paz que eu tinha lá. Você está ouvindo Monumental. Monumental. Bom dia. Ligue agora e participe da nossa programação. 3013-2171. 3013-2171. Ligue ou mande o seu áudio em nosso WhatsApp. 3013-2171. Rádio Monumental, aguardando você. Comece o seu dia com mais alegria. Manhã Sertaneja. É isso aí, é só Manhã Sertaneja. Para você e um bom dia, 6 horas e 25 minutos. Não perca a hora, 6 e 25. É a Monumental M1080, aqui na Manhã Sertaneja. Um dia alguém me prometeu amor sem fim. Fez tantas juras, prometeu cuidar de mim. Nessas promessas apostei meu coração e acabei sendo refém da solidão. Aí eu vi que as promessas são feitas chuvas de verão. Vem e vão, entra e sai do coração. Eu decidi que em promessas iria acreditar jamais, mas conheci alguém que prometeu e fez, que promete e faz. Prometeu nos dar a paz e paz nos deu. Prometeu morrer por nós, na cruz morreu. Prometeu curar e fez. Ressuscitou. Se Jesus lhe fez promessas, não se canse de esperar. Ele vai fazer, você pode acreditar. Acreditar jamais, mas conheci alguém que prometeu e fez, que promete e faz. Prometeu nos dar a paz e paz nos deu. Prometeu morrer por nós, na cruz morreu. Prometeu curar e fez. Ressuscitou. Se Jesus lhe fez promessas, não se canse de esperar. Ele vai fazer, você pode acreditar. Ele vai fazer, você pode acreditar. Ele vai fazer, você pode acreditar. Você está ouvindo Monumental. Monumental. Comece o seu dia com mais alegria. Manhã Sertaneja. É isso aí, não perca agora, 6h28. 6h28 aqui na Manhã Sertaneja. Para você que está ligado conosco aí, um excelente dia. Para você aí, um bom dia. Você pode participar no 3013-2171. 3013-2171. Para você aí, um bom dia. Amarradinho de cipó pra uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá no deserto, sem vizinho, vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó. Rompe a madrugada, canta o galo carijó. Pia triste a coruja na cunheira do paió. Quando chego entardecer, pia triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó. Veja com a seca larga pó na baixada do areião. Eu sinto prazer maior. Leve a rolinha no andar, no areião faz caracó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o nhambu, chitã e o chororó. É o nhambu, chitã e o chororó. Faço minhas caçadas bem antes de sair o sol. Minha espingarda de cartucho, patrona de tiracó. Tenho buzina e cachorro pra fazer forrobodó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o nhambu, chitã e o chororó. É o nhambu, chitã e o chororó. Eu sei de uma notícia que outro canta mió. Meu coração dá um balanço, fica meio banzaró. Suspiro sai do meu peito que nem bala geveló. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o nhambu, o chitã e o chororó. É o nhambu, o chitã e o chororó. Monumental é mais, mais, mais qualidade, mais potência, potência, potência. Tudo isso para ficar mais perto de mais você, perto de você, perto de você, perto de você. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para manter um peso saudável. Manter um peso saudável traz muitos efeitos positivos. Confira 5 dicas que você pode adotar já. Dica 1. Procure saber se você está com excesso de peso. A obesidade é um fator de risco para outras doenças. Você pode verificar isso utilizando a função Peso Saudável no app Conect SUS. Dica 2. Se estiver acima do peso, perder 5% ou mais pode melhorar a sua saúde de forma geral. Dica 3. Ter uma alimentação adequada e saudável traz inúmeros benefícios e contribui para a manutenção do peso saudável. Dica 4. Alimentos ultraprocessados são pobres em nutrientes e ricos em aditivos químicos, calorias, gordura, açúcar e sódio. O ideal é ficar longe deles. Dica 5. Pratique atividade física regularmente. Uma vida fisicamente ativa traz mais saúde e bem-estar. Lembre-se, cuidar da saúde é um exercício diário e constante. Até a próxima. 1080. Monumental, monumental, monumental, monumental. De segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã, aqui na Monumental, você confere um jornal polêmico, um jornal de conteúdo. Jornal Fala Cidade, de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã, aqui na sua Rádio Monumental, onde você, pacato cidadão, tem voz. Jornal Fala Cidade, 1080. Monumental, monumental, monumental. Estou correndo, tenho pressa. Um amigo me espera. Todos os dias ao meio-dia, aqui pela Rádio Monumental, você acompanha o programa Dramas da Vida. Apresentação, pastor e reverendo Luiz Carlos Mendonça. Programa Dramas da Vida. Uma palavra de fé e esperança no seu rádio. Todos os dias ao meio-dia. Programa Dramas da Vida. Não perca. Um amigo me espera. Pense nisso, as pessoas trabalhando e ouvindo rádio, seu cliente no carro e ouvindo rádio, na fazenda, todos ouvindo rádio, na cidade, o rádio sendo ouvido por todos. Pensou? Então invista no rádio, o canal que liga você ao consumidor. Entre em contato agora mesmo com o nosso departamento comercial e anuncie aqui. Ligue ou chame no WhatsApp 12 3013 2171. 12 3013 2171. Temos espaço em nossa grade de programação para divulgação da sua empresa ou comércio. Você quer ter o seu próprio programa de rádio? Fale com a gente. Vamos orientar você. 12 3013 2171. 12 3013 2171. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Atenção, este comercial é para você, mulher, que gosta de andar sempre bem vestida e elegante. Agora, em Lorena, você conta com a Radassa Modas. Radassa Modas, moda evangélica e executiva, blusas, saias, vestidos, tudo para que você, mulher, possa estar sempre bem vestida e elegante. Radassa Modas, agora em Lorena, na Avenida Ângelo Molinari, número 232, Vila Geni, bem ao lado da Catedral da Igreja do Evangelho Vida Abundante. Mais informações, ligue ou chame no WhatsApp 99201-2543. 99201-2543. Curta a nossa página e conheça os produtos também através do Facebook Radassa Modas. Radassa Modas, agora em Lorena, esperando por você. Você está na melhor. Rádio Monumental. AM 1080. Fique ligado. Aqui, só as melhores. Bom dia. Tá todo mundo ligado. Rádio é Monumental. Sua manhã com mais alegria. Manhã Sertaneja. É isso aí, 6 horas e 37 minutos. Não perca a hora, 6 e 37 aqui na sua Manhã Sertaneja. Você pode ligar no 3013 2171 e participar, hein? As coisas em meu quarto, fiquei muito triste, revirando meus velhos papéis. O que foi que achei? Sua foto amarela esquecida estava jogada. No instante me vi na saudade, depressa peguei. O passado já quase esquecido retornou no quarto, e o retrato mostrou-me seu rosto enquanto eu chorei. Alucinações de amor, as recordações de alguém, velhas lembranças que o tempo levou, mas não destruiu. Queimado esse seu retrato quando você partir. Eu pensava que já não lembrava nossa desventura. Tivesse curado de tudo quanto já sofri. Eu pensava que já não pensava em nosso romance, que você fosse apenas um caso dos que já vivi. Mas agora, olhando seu rosto, sei que me enganei. Você está ouvindo Monumental. Monumental. Comece o seu dia com mais alegria. Manhã Sertaneja. É isso aí, 6 horas e 41 minutos, 6h41 aqui na Monumental AM 1080. Você pode ligar no 3013-2171, 3013-2171 e participar, hein? Não esqueça o telefone, 3013-2171. E olha que música linda, gente, com César e Paulinho. Se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos têm franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego os bicos pra fora. Cedo a curutela, eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço e desce seco na guela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, o franguinho na panela. Bom dia. Sua manhã com mais alegria. Manhã Sertaneja. É isso aí, 6 horas e 44 minutos. Bom dia para você que está ligando o rádio agora. Bom dia, minha amiga dona de casa que acabou de acordar e está ligando o rádio, acompanhando aí a Manhã Sertaneja. Para a senhora, para você aí, um bom dia. Bom dia ao meu amigo também que está aí trafegando pelas estradas da região. Bom dia para você, hein? É a Manhã Sertaneja aqui pelas ondas da 1080 AM Rádio Monumental. Não perca a hora, 6h45.